Essa é pra beber e derramar, rapaz. Esse é Alex Amâncio. A gente se ama pra terminar. Eu do seu lado, oh baby, não vejo o tempo passar. É amor demais que o meu coração fica feliz. Um amor gostoso assim a gente chama de casal raiz. É beijo na boca, é abraço apertado, é rostinho colado, coração com coração. É beijo na boca, é abraço apertado, é rostinho colado, coração com coração. Eita paixão, eita paixão, não faz assim, não faz assim comigo não. Eita paixão, eita paixão, assim você machuca o meu coração. Eita paixão, eita paixão, não faz assim, não faz assim comigo não. Eita paixão, eita paixão, assim você machuca o meu coração. Portal do La Rocha. Alex Amâncio é paixão. A gente se ama pra terminar. Eu do seu lado, oh baby, não vejo o tempo passar. É amor demais que o meu coração fica feliz. Um amor gostoso assim a gente chama de casal raiz. É beijo na boca, é abraço apertado, é rostinho colado, coração com coração. É beijo na boca, é abraço apertado, é rostinho colado, coração com coração. Eita paixão, não faz assim comigo não.